mantendo 40, gol 1643. Redondo 50, limite localizador, desce para 2000 pés, 1014, gol 1643. 2000, na proa 150, limite ao lock, gol 1643, 1014. Uno 70, completa aproximação, redução, torre 1-8, decimal meia. 18-6-31-70. 1-6-4-3 à esquerda, 110, 1-0 para o localizador, autorizado, ele acha, gol 1-6-4-3, sem blast. Esquerda 1-1-0, gol 1-6-4-3, paciente. Salvador, Boni. Boa noite, então, 3170. Transfiro. 3170, informa passando externo. Volta aí, passando externo. Gol no 643 da visual com o campo. Gol no 643 visual. E complete a aproximação, chame torre agora, 18-6, Bomposo. 18-6 vai chamar, obrigado. Correio, tampa 3170, passou no externo, baixado e checado. Ciente, aguarde, pista livre, 3170, 170 com 089. Aguarde, tá. 1896 no solo aos 32, vai liberar a direita, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, você escuta, 1896. Torre Salvador, gol no 643. No 643, informa no externo. Boa noite, vai informar no externo, gol no 643. A3170, autorizado pouso 170-089. Esse pouso, A3170. Ataque Santa 3520 com 47 a bordo, alternando Recife com 4 horas. Chame no ponto de espera pronto, 1014 ajuste, 3520. Chamará no ponto de espera pronto, 3520. Meia dois, terça via para 2000, ajuste no 04, forme localizador azul. Via 2000-04, solicita RNAV 4062. Então foi o 366 da presente, descida para 2500. O 366-2500-4062. Salvador é Porto Nova, Monsenhor, Ready 5520. Ready for push. 3520, ali mantém. Ali mantém, tá? 3520. Torre Gonon 8805, formação alfa, autorização nodal. Quadcop 805. Permitido. Salvador é Portugal 158, ready for push and start. Approve, start up and push, report to taxi 158. 158, ready for clear for push and start, they will call you for taxi, Portugal for that. 3170, no solo 35, libera a direita, Alfa e Índia, portão 2. Alfa e Índia 2, 3170. Corrigou no 643, passou o externo. O 643 é quase pista livre. O vento é 170, 08 nós. Guardando livre, gol 1643. 3520, livre decolagem, o tráfego já está livrando, 170, 08. Ouro 643, livre pouso, 160, 07, nós. Livre pouso, pistão no zero, gol no 643. Cinco, dois, zero, 19-8, bom voo. Muito obrigado, 19-8, boa noite. Sam 3520? Sam 3520, suba 190 na FUCA, vigilância. 190 na FUCA. A 3, no solo aos 38, direita alfa até antes da Juliette. Vai livrar na Fox, direita alfa até antes da Juliette. Golo 643. Guardião 02, controle. Guardião 02, na escuta. Radial 277, afastado 7 milhas de Salvador. Ativo, confere, só fique atento ao tráfego agora em aproximação para a pista no zero. O guardião está ciente e não vai interferir na aproximação. Mas o 4062 informa helicóptero da polícia em patrulhamento próximo a Simbra, mantendo 500 pés, não interferindo com sua chegada. Ciente, 4062. Taxi. Thank you. report show 158, ready for taxi. 158, you are not clear to taxi, okay, maintain position. Holding position, standing by, report show 158. Azul 4062, torre agora, 18-6, bom pouso. 18-6, 4062, obrigado, boa noite. Torre Salvador, azul 4062, final da pista 1-0, visual, trem embaixo travado. 4062, está autorizado o pouso, pista 1-0, 160 graus, 08 nós. E pouso na 1-0, 4062. Our restriction for taxi is due to position of aircraft. Primarive, it's not possible start your taxi in this position, okay? So stand by to complete pushback. With the idle entry. We can make the right turn with the engines on idle. Can we perform in this case? Nós conseguimos fazer a volta com os motores em baixa potência. Podemos fazer a volta ou não? Negativo. O fiscal do pátio entrou em contato conosco, disse que nessa posição você não pode dar potência, ok? Que já estava em coordenação com o seu pessoal de solo para que virasse aeronave, porque nessa posição não pode dar potência. É, a gente pode sair daqui sem ter motor absolutamente nenhum, fica exatamente na mesma, mas está bem, pronto, ok. Torre Gol no 643 está antes da Juliette. Ele está informando que é possível fazer o táxi dele sem dar potência, em idle. E nós estamos antes da Juliette. Afirmativo, o senhor mantém essa posição, que o Portugal está impedindo o seu ingresso. Seu portão 09, aguarde ingresso, Gol. Guarda. Torre, muito boa noite. Gol 1606 para Maceió, nível 350, ciente batido. 1606, aguarde cópia. Ok, o Portugal, se conseguir fazer o giro sem dar potência, está autorizado, ok? Confirmo novamente a informação. Se tiver condições de fazer o giro sem dar potência, está autorizado. Ok, então vamos fazer o giro sem potência em idle, ok? Afirmativo. 158. Azul principal, azul 4062. Salvador, azul 4062. Oi, teria autorização do Conoi 05? Salvador, azul 4062, câmbio. 4062, prossegue na Alfa, tem antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4062. Como recebe? 35, é que eu tava na coordenação. Salvador, teria cópia do gol 1805? Só mais um instante. Ata. A3 após o Portugal, ingresso portão 9. Após o Portugal, ingresso, qual o portão? 09. 09, obrigado. Azul 4062, vai ingressar Juliette, portão 01. Aqui, Juliette, portão 01, 4062. Salvador, gol 1896. 1896, João Pessoa, confirme nível. 390. Guarda de cópia. Guarda. Peraí, pode falar para confirme Juliet? Juliet, report Charlie. Foi jogou no 606. 350, mas é ótimo. Estou ciente do gol, só um instante para cópia, número 2. Mas já sai do primeiro. Fuca, Jamo, Maceió. Line up and take off 160 degrees, 8 knots, Portugal 158. Line up and take off, runway 10, Portugal 158. Obrigado aí pela ajuda, tá por 150. Sem problema, bom voo pra vocês. Torre Salvador, Gono 805, posição 6, autorização para pushback saneamento. Gono 805, autorizado 370 Natal, a Pesulo 10, decola da pista 10, esquerda, Pucas e Pá. 19-3-119-8-5127, o transponder. 37, autorizado Natal, Apesulo 10, decolada 10, Pucas e Par. 19-8 a controle, 5-127, o transponder. Boa noite, 05, para pushback sonamento. Autorizado, seu push, chame táxi. Autorizado, é parte táxi. Boa noite, 05. Gol no 606, cópia. Tomou o gol 896? 1896, está autorizado 390 João Pessoa, Peruísque 58, decola da 10, esquerda Pucaracaju, 1935, 5135, transponder. Qual transponder? 5135. 390 João Pessoa, 958, vai na 10, esquerda Pucaracaju, 19, 3, 5, 3, 5, o transponder. corrija, o controle é 119.8. Chame e pronto. Na 119.8. Chamarei um pronto, obrigado. Portugal 158, contact now 119.8, Cybernet 50. 99, até a próxima 158. 306, está na escuta para cópia? Pronto, na cópia. Autorizado, 350 Maceió, decola da 10 esquerda, Pucajamo, Maceió, 119.8, 5132. Autorizado, Maceió 350, decola da 190, para o número 58, primeira curva esquerda, 199.8, controle Salvador 5132, eu transpondo agora 606. Estimativo, chame pronto. Tomará Taxi Gol 1805, POB 41, alterna Marcel com 2 horas e 40. Autorizado até o ponto de espera, chame pronto, 1014, ajuste. Autorizado, 1014, 1805. Próximo ponto de espera, Gol 805. 5 autorizada, linha de decolar 160.089. Autorizada decolar, Gol 805. Salvador, Gol 896, autorização para João Pessoa. Boa noite, 96, boa noite, Arthur, aliás. Chama ativo, chama pronto. Desculpa, obrigado. Salvador, é para o 155, can I proceed to Jebit? Okay, call Recife Center, 12685, backup 12545, and request ACC Recife. 1268 or 13545, boa noite, abraço. Boa noite, Lima Juliette Lima. Identifique e prossegue para 2000. O ajuste no 04, informe no ILS. Lima, é o número 1 da Rúlio? Número único. Vou lá na frente, porque eu pensava fazer uma base pela direita 17. Simbra, confirme. Pode ser Simbra, tá vazio. Então autorizado, voa na proa de Simbra, desça para 2000 pés. E agora, Rui? Autorizado, proa de Simbra. Obrigado. Lima Juliette Lima, informe em condições visuais para modificação de regras para prosseguir junto à base pela direita do ano 7. Caso negativo, irá prosseguir com o procedimento em NDB para final do ano 0, ok? Ah, tá bom. Controle Salvador, Guardião 02. 02, Salvador. Tá ingressando no litoral para retorno a Salvador. Ok, 02, reporte Itapuã. Portará Itapuã, Guardião 02. Controle Salvador, boa noite. Boa noite, 05, passo 2 mil pés. Perfil da PUCA. Confere 370, PUCA, vigilância, no 805. 37, perfil da PUCA, no 805. Torre Guano 606, pushback, sanamento, gateway. Autorizado, time tax. No 714 confirmando é 190? Afirmativo. Sente.